correspondente da guerra do dia a dia. Lugares esquecidos que não foram visitados pela democracia. Falo diretamente aqui da CDD. Teve crescimento, teve esquecimento. Ficou fácil ver. Algumas favelas receberam atenção, outras não. Teve migração que gerou tensão, causando um desnível comunitário. Jovens revoltados com a pressão de um gesto autoritário. Vida de estudante que vira marginal, fruto do avesso do cartão postal. Resultado do descaso tá plantado na esquina. Sustento da família com venda de cocaína. O crime é democrático, a porta sempre aberta. O fim pode ser trágico, aceito a sua oferta. Filme repetido, bonde herói vira bandido. Se for preto, pobre, favelado, tá fudido. Risco de vida ainda existe. Triste. Ocupar é diferente de pacificar. Policiamento não substitui saneamento. Não tem desenvolvimento e o processo fica lento. Só acelera quando se junta com uma galera que põe a voz do demônio no ouvido e já era. Virou fera, virou monstro. Morre um sonho e nasce mais um querendo ser o bola da vez. Isso foi mostrado em 2006. Meninos do tráfico, documentário Falcão. Moleque novo na laje, na contenção. Uma aterrorizando a vizinhança de fuzil na mão. Campou, minado no gueto. Em vários lugares não mudou. Tá ligado no campo, minado. Vivendo desse jeito, pouco amor e sem respeito. Campou, minado no gueto. Em vários lugares não mudou. Tá ligado no campo, minado. Não sei não, ó. Tá cada vez pior. Preste atenção no que acontece ao seu redor. Pessoas indo nessa, no palco de uma festa. A vida vale nada pra um sistema que te testa. Te joga num buraco, na cova dos leões. Maldade, atrocidade, gerando vários milhões. As notícias rendem grana, repórter ganha fama. Matéria tendenciosa, o destaque da semana. E é fantástico, o show da vida segue em frente. São Paulo, Brasil, mais um elo da corrente. A rota da fraqueza, estado de pobreza. Metrópole do caos, disfarçado de nobreza. A vida no campo minado é foda, tem que ser ligeiro para não morrer. Pra sobreviver, por aqui tem que ser. Vigiai os seus passos, tome cuidado com os laços. O inimigo está à solta, promovendo fracassos. Polícia matando, pessoas morrendo, a paz sucumbindo, a guerra aumentando. Filhos sem pai, mães sem os filhos, mortos ou vivos, olhos chorando. Tentando amenizar o sofrimento do coração. Só quem vive, só quem sabe é quem tem noção. E o estado nisso tudo é omisso. Falta compromisso, ossos do ofício. Infelizmente é Bill, andamos nessa corda bamba. Brasil de pólvora, tragédia versus samba. Campou, minado no gueto. Em vários lugares não mudou. Tá ligado no campo, minado. Vivendo desse jeito, pouco amor e sem respeito. Campou, minado. Pessoas esquecidas vão pro raio de ação. Quando é ano eleitoral, quando é ano de eleição. Muita atenção. Depois que cai no esquecimento, literalmente no esquecimento. De volta pro sofrimento e tentar se levantar como for. Se plantou ignorância, não vem pra colher o amor. Ainda tem muitos de nós sonhando com sucesso, mesmo não tendo acesso. Reflexo do regresso que tira a educação e disponibiliza fuzis. Alienação e álcool pra matar a raiz dos que não sabem muito, mas sabem fazer. Filho, não tem faculdade, sim, mas sabem fazer, filho. Mas sabem fazer, filho. Proximidade do gatilho arrebenta de ponto 40. De 45 Jericó, 9mm a fé sendo depositada numa 380. Desperdício, morte pelo vício. Sem base familiar, pra crescer fica difícil. Círculo vicioso que mais uma vida encerra. Sistema criminoso pra quem tá vivendo em guerra. Até pra falta de ação tem reação. Estado crítico cria ódio no coração. Elimina o lado bom e fortalece a maldade. Esse bagulho é reprise, pra ninguém é novidade. Aqui no campo, minado no gueto. Em vários lugares não mudou. Tá ligado no campo, minado. Vivendo desse jeito, pouco amor e sem respeito. Campo.